a missão que o Senhor nos deixou. Levar a verdade com amor, nada poderá me impedir, pois os anjos de Deus são por mim. Fomos escolhidos para testemunhar, fomos separados para servir, fomos motivados para alcançar com Deus todo sonho que surgir. Estou aqui, Senhor, mesmo sendo eu tão frágil, acredito que sou um vaso em tuas mãos. Entrego o coração e me lanço em teus braços, seguindo o compasso da canção, estendendo uma palavra de amor, e ser o sal que dá o sabor, como um sol em dia de verão, aquecendo e mostrando perdão. Fomos escolhidos para testemunhar, fomos separados para servir, fomos motivados para alcançar com Deus todo sonho que surgir. Fomos escolhidos para testemunhar, fomos separados para servir, fomos motivados para alcançar com Deus todo sonho que surgir. Com Deus todo sonho que surgir. Na missão do Senhor, na missão do Senhor, juntos na missão do Senhor.